existe alguém que não dá valor à vida, que de tantas negativas não consegue acreditar que o melhor já vem. Tudo novo, tudo lindo, que angústias estão indo e nova vida então virá. Apega-te a Cristo, espere dele o melhor. Oh, não, não abra mão disso, és filho de Deus, do Rei Senhor. Espere o melhor de Jesus. Espere o melhor de Deus teu corpo, em tua alma, no espírito doce e calma que nos faz sentir tão bem, na igreja, no teu lar ou em todos teus sentimentos. Viva bem os seus momentos com a paz que ele dá. Apega-te a Cristo, o melhor.